Ah, meu Santo Antônio querido, o que você andou fazendo? Esqueceu do meu pedido, vá logo me socorrendo. Abre bem os seus ouvidos, já cansei, você tá vendo. Me ajude a encontrar aquele que estou querendo. Eu já fiz a simpatia, não deu certo, não colou. Vou procurar outro santo para encontrar o meu amor. Eu já fiz a simpatia, não deu certo, não colou. Vou procurar outro santo para encontrar o meu amor. Ah, meu Santo Antônio querido, o que você andou fazendo? Esqueceu do meu pedido, vá logo me socorrendo. Abre bem os seus ouvidos, já cansei, você tá vendo. Me ajude a encontrar aquele que estou querendo. Eu já fiz a simpatia, não deu certo, não colou. Vou procurar outro santo para encontrar o meu amor. Eu já fiz a simpatia, não deu certo, não colou. Vou procurar outro santo para encontrar o meu amor.